Então, como eu vinha falando, essa coisa da seca, tem uma banda lá de Natal que a gente gosta muito, os amigos nossos, a banda chamada Seu Zé, que escreveu uma música bem interessante sobre essa coisa da seca, tratando desse tema. Vamos mostrar para vocês mais ou menos assim. Contigo, Johnny. Eu vou partir da minha terra, vou partir meu pão, pois muita gente espera que o resto da sede que nos alimenta não seja fruto da próxima guerra ou eleição. Eu vou partir, vou deixar meu sertão, esperança na alma e com enxada na mão, já que o chão do meu mundo parece pequeno, já não há mais semente pra semear. Se quer um coração que já está cansado e com sono, de planta com Deus e colher com o diabo, pra que haja colheita só se Santo Antônio conversar com São Pedro e encomendar. Mais um ano de chuva pra gente plantar e um ano de vida pra gente poder colher e comemorar. Fala, Johnny Boy! Mode flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeballs, he one holy roller. He got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what he pleases. He got toe jam football, he got murky finger, he shoots Coca-Cola, he said, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free, come together right now. For me, eu vou partir, vou deixar meu sertão com esperança na alma e cuchada na mão, já que o chão do meu mundo parece pequeno, já não há mais semente pra semear. Se quer um coração que já está cansado com sono, de planta com Deus e colher com o diabo, pra que haja colheita só se Santo Antônio conversar com São Pedro e encomendar. Um ano de vida pra gente poder colher e esquecer de chorar, esquecer de chorar, esquecer de chorar. Esquecer de chorar. Chorar, esquecer de chorar, esquecer de chorar, esquecer de chorar, esquecer de chorar, esquecer de chorar. Come together. Right now. Valeu.